runway. Ia proceder. Salvador Galeão 340, aerovia Pizuluno 4, decolada 1-0, curva direita, subida Dael, transmissão Blaze, código 5443, frequência do controle em 1 no 9,35, torre em 1 no 8,6. Autorizar 340, Galeão, pela Pizuluno 4, decolada 10, curva direita, Dael, Blaze, 5443, transponder, controle 11935 e a torre 118.6, US6700. Portão meia dúzia, chão em torno para o pushback solamente. Chamará.

Alô, Salvador, bom dia, para Batangu, Whisky, Bravo Zulu. Bravo Zulu, chama em 1-8, décimo meia. Opa, agora, 8-6, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia, para Batangu, Whisky, Bravo Zulu, autorização Guanambi, 085. Guanambi, 085, ele coordenar, continua me escuta. Eu escuto, Zulu. 417. Guanambi autorizado, 085, rota direta, decolada no 7, curva direita, corredor axé, restritão no meu pés, corredor axé, caixa prego, restritão no meu pés, 5433 é o transponder, frequência do controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado 085 Guanambi, decolada 17, curva direita, axé, restrito no meu pés, 5433 em transponder, controle 1935, esquidra azulga na bata, 01 a bota, pronto a chamar. E deixa uma tarde. Uma tarde, Hugo. Objeto 6749 no 4 para o pushback acionamento. Obrigado, chame táxi. Levanta o táxi, objeto 6749. Só velocidade 2 vezes. Chamou a torre? Chega equipamento, clareza 1. Entendi que está solicitando pushback, correto? Positivo, solicitando pushback no 612 a 6700. Cliente, está autorizado sempre pelo táxi. Positivo. Torre, esse Bravo Zulu está acionado na base para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso no 7. Reporte ingresso da 17, Bravo Zulu. Lima está no 45 para Lençóis. Para Lençóis, confirme. Retina Lençóis, é plano Yankee? Inicialmente a uma centena e confirme o ponto para mudança de nível. Sim, tem quase coordenação, whisky, foco seu clima. Autorizada a linha decolar, o Bravo Zulu. Vento de 330 graus com 3 nós. Autorizada a linha decolar, Zulu. Salvador, Goiânia, 380. Afirmativo. Gente, mantendo a minha escuta, aguarde coordenação. Número 2 para a cópia. 398. Torre, objeto 6749, está com o PAB de 91, no turno meio de 4 horas, alterando com fins para o táxi. Autorizado, via Índia, reporte no ponto de espera da 1-0, pronto. Via Índia vai reportar para o ponto de espera, 6749. Jet 6700 está com 91 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, até na confins para o táxi. 23, Recife. 1 no 3 e 30 confins, tanque autorizado, Juliette Alfa, número 2 no ponto de espera, reporte no ponto de espera pronto. Juliette Alfa reportará ponto de espera 6700. Dito que o Delta prossiga. Delta, prossiga, autor em Salvador. Confirmada é conquista uma centena? Retirei com o Renal número 3 cópia a princípio. Contato Lima, fotocópia. Mais um minuto para a cópia. Whisky Bravo Zulu, decolado agora 06, controle 199.35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho, senhor, até mais. Pronto, pode esperar do 06749. O jet 6749 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 320 graus com 4 nós. Cadê decola, jet 6749? Isso é o Stock Lima, cópia. Sérgio Zulu, Whisky Bravo Zulu. Pode prosseguir no 105, decolada 17, curva direita, subida gole, Eval, aposto direto, lençóis. 5463 o transponder, frequência do controle em 199.35. Então, aguardo de coordenação. Esse tango 45, é Paulo Afonso 090. Ele coordenar 35, também escura, número 3 para a Copa no momento. Autorizado, direto destino, Bravo Zulu. Vou lá assistir na sala das áreas 5, Zulu. Aerojet 6700, ponto 0, 0, ali mantém 1-0. Jet 6749, decolado agora 09, controle 199.35, bom voo. 935, 6749. Salvador, é o TAN 9399. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6749. A 9399 Campinas, nível 38. Positivo. Quem não me escuta, agora de coordenação, número 4 para cópia. Guardando, tá 93 na sala. Autorizado o Fofot Lima, só confirmando, decolada 35, já curva à esquerda no perfil da Gole, após direto lençóis. O Whisky Fofot Lima. Pode voar, Daniel, dá presente, o 6749. Bom dia, é o Papa Tango, Oscar Golfinho, presidente da Índia, Ilhéus 80. Recorrendo na Ilhéus 80, o Oscar Golfinho mantendo a minha escuta, até quadro no 7. Quem é Matheus, senhor? É o número 5 para a cópia. Na escuta. 6700, autorizado a decolar, está 10, vento de 230 graus com 4 nós. Está descendo, 6700. Você pode para ingresso na 35.